da mão. Respira a consciência das dores morais. Jogar uma vaca do décimo andar. Viajar sobre as duas que vai em demônio. Uma ostra chilena, um beijo em Paris. Se cortasse o cabelo e mudasse o nariz. Se Vital escrevesse a constituição. Se eu nunca quisesse e nunca me quis. E ainda ser um, da vingança apagar-se a água que eu senti. Percebo sereno, me sente a moral. Se eu me carinho, o estado do fim. Tudo isso me faria feliz, espero que me faria feliz. Ver o nada virar a comer como dois margarinhos. Respira a consciência da dor e coragem. Jogar uma vaca no décimo andar. Quando duas de barriga é dói. Uma ostra chilena, um beijo em Paris. Se cortasse o cabelo e mudasse o nariz. Se Vital escrevesse a constituição. Se eu nunca quisesse, quem nunca me quis. Perdoe se pudesse e ainda ser. Da vingança apagasse a dor que eu senti. Ser seco, ser reto, me sente a moral. Tudo isso me faria feliz, mas isso me faria feliz.